796, Gladys 26, chama o controle 120, decimal 8, boa tarde. 208, ótimo dia. Batango Oscar, Golfkilo, vento 140 graus, 109, pista no 7, decolagem autorizada. Iniciando, Oscar, Golfkilo. No 1503, ajuste no 097, reporte na posição César, que é o campo. Tá bem na posição? Afirmo, ou visual com campo. Controle. Control, good morning, it's American 229, descending level 220-4110, information, Kilo. Good morning, sir. Cock identification, send maintain flight level 050 via Amman arrival, QNH 1017. Roger, descend to level 050 via the Amman arrival 1017, American 229, thank you. Controle Salvador Azul 2796, decolou contínuo alvo. Ataque para o meu CH Golfo Oscar, acionamento autorizado, parte da base, chama para o táxi. Tomará para o táxi. Oscar Golfo Kilo decolado aos 28, chame o controle agora, frequência 120, decimal 8. 208, Oscar Golfo Kilo. Decolado, na sua escuta. Bom dia, contato radar, suba via subida Momo para nível de voo 1900. Confirmando via Momo para 1900? Afirmo. Oscar Golfo Kilo. Dois sete nove meia, pequeno desvio à direita, proa 055 para evitar a formação. Após desvio, vou na proa de Conde, 2796. Após desvio, proa Conde, possibilidade de coordenar a proa do destino? Aguarde. Obrigado, após desvio, Conde. Corre o gol, 095, ponto de queda 10, pronto. Abandonando Tirajá, intenção de sobrevoo do bairro 7 de abril, próximo a Simbra, conforme o fluxo de seus tráfegos, sem interferir Mike de Drauf. Autorizado, reporta na vertical do local de sobrevoo, Mike de Drauf. Reportará 500 pés no local, Mike de Drauf. Mike Yank, mantém as condições visuais, prossegue direto na proa de farol de Itapuã, reporte para a descida. Vai seguir na proa de farol de Itapuã, reporta para descer o Oscar Mike Yank. Salvador, Papa Romeu, Senhor, Golfo, táxi autorizado até a interseção Romeu, Champa de Graça. Táxi autorizado, Camarada Romeu, Senhor, Golfo. 1095, vento 150 graus, 089, decolagem autorizada. Teve decolagem, já nasceu. Alfa Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Filho Sierra Lima, frente da informação, Filho. Lúcia Lima, aciona a identificação, desse para nível de voo 060, via chegada, bom médio 1. Novembro 085, estou me chamando de Bozo. Somos 095, teclados 32, chame o controle agora, frequência 120, decima 8. 08, bom dia. Bom dia. Via chegada, bom médio 1, pelo Célio. É, se lembra? Controle, bom dia, bom 095, passa 1600, Cono 095, contato radar na decolagem, suba via saída com 1, transição elétrica para nível de voo 360. Sabe, via? 095. Alô, Charlie Serra, Charlie Serra, Charlie Serra. Chame Torre Salvador em 198, decimal 95. Boa tarde, Charlie. Libra 7 de abril, vai manter Brasil Gás BR-324, Mike Vitoral. Cliente, mantém 510, Mike Vitoral. 510, Fisco Vitoral. E estabilizado sinal, baixado, travado. Como é que é aqui nesse controle? Vai manter a proa de árvore, contigo? Gente, mantém a proa de árvore. Se é autorizado, retorna sobre o voo Pau Dani, o 7 de abril, Mike Vitoral. Gente, reporte vertical do local de sobrevoo Mike Vitoral. A 15 segundos do mesmo, Mike Vitoral. Iague, ciente do tráfego, reporte inicialmente na vertical do farol de Itapuã. Aguardando o circuito pela direita, pista no 7. Ok, vai reportar na descarga do farol da Poal, vai ficar mais quieto. Gente, Mike Vitorão. Tá travado o Charlie. Gente, o Papa Romeo, Charlie Serra, checa o trem de pouso, vento 150 graus, 109, pista no 7. Pouso autorizado, tráfego avistado. O Charlie quer ser após o pouso, qual é o local de estacionamento? É o lugar da Baitão. Serra Lima, tá no Quilo Serra Lima, desça para nível de voo 060, via chegada bom médio 1. 7060, via chegada bom médio 1, Quilo Serra Lima. 229, descend via Amman arrival to 2,000 feet, altimeter setting 1017, final approach runway 10, ILS X-ray, report established. American 229, descend via arrival to 2,000, 1017, and we are cleared, ILS X-ray, report established. No Sierra Golf Oscar, pista no 7, alinhar e manter. Teci, frequência no 26.0, alterna no 28.8. Confirma, é primária, controle? 1.26.0, alterna no 28.8, Bono 095. Confiou, 095. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, circuito pela direita no 7, autorizado, reporte cruzando a final do ciclo 0. Circuito pela direita no 7, vai reportar cruzando a final da 10, Oscar Mike Yankee. Papa Romeo Charlie Charlie Cerno, solo 38, pátio da Baeté, autorizado táxi. Papa Romeo Charlie Charlie Cerno, copiou a torre. Romeu, Sierra Golf Oscar, tá pronto? 50 graus, 089, decolagem autorizada. Livre decolagem, Sierra Golf Oscar. Dois Salvador Azul, 4299, título 0, autorizado aliás decolar, vento no 50 graus, 109. Decola no 0 azul 42, não. No, the outer marker, 500 feet, Romeo 44. American 9, copy the traffic. Que o Serra Lima desça para 050. 050, que o Serra Lima. Oscar Mike Yankee, autorizado a girar a base, chama final baixar para lá. Autorizado a girar a base, Oscar Mike Yankee. Subida para 100, via chegada a MOM. Iniciando, Oscar Golf Kilo. Sierra Golf Oscar, decolado aos 40 à direita pelo corredor Axé, mantenha o número pé e chama o controle agora, frequência 120.8. Vai chamar o controle 120.8, Sierra Golf Oscar. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, decolou da 17. Papa Romeu, Sierra Golf Oscar. Mantenha sobre regra de voo visual, um no meu pé, corredor Axé, reporte farol da barra. Um no meu pé, corredor Axé, reportará no farol da barra, o Serra Golfe. 208, azul 4299. Olhe, Salvador azul 4299, nação 1, e o peso. Azul 4299, contato radar na decolagem. Suba via, saída São Vono, transição Mótiva para nível de voo 320. Sobe via, São Vono, Mótiva, 320, azul 4299. Sapatango, Mike Bazianque, acionamento autorizado em frente ao Graer. Chame para o TAC. Mike Romeu Quilo CA Lima, dessa via, chegada a Bomé de Una para 2010, ajuste 10-17, prezado final do procedimento LS X-Ray, reposto estabilizado. Gente, descendo para 020, via Bomé de Una, ajuste 10-17, reportará estabilizado Quilo CA Lima. O azul 2796 solicita 190 como final. Confirme, azul 2796. Afirmo, solicita 190. Oscar Golf Uniforme, táxi autorizado até a Papá, chame para o cruzamento pista no 735. Cruzado o táxi até a Papá, chamado cruzamento Golf. Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, reposta vertical do sobrevoo. Reportará a Mike Vitor Alfa. Oscar, Mike e Yankee no solo 4-4, direita, pátio 4, táxi autorizado, frequência livre estacionada. E pátio 4, I-229, traffic inside, check land gear, wind is 140 degrees, 10 knots, Canadian 017, clear to land runway 10. American 229, set land runway 10. Golf Uniforme, táxi autorizado até a Taxi Lima. Na Lima, mantém a posição, chame solo em 121, decimal 9, paragrafo. Uniforme. 2-1-3. Azul 2796, senhor? Azul 2796. 120-3, ideal serviço radar encerrado. 61 milhas nordeste de Salvador. Presidente, chamará o controle azul 2796 e 1203. 203, controle da Caju, do azul 2796. Obrigado. A sala do abacaxi vai manter Mike Vitor Alfa. Salvador, Xané 63 do nono. Xané 63 do nono, prossiga. E descendo a 160, 63 do nono, apoio de Alagoinha. Xané 63 do nono, aciona a identificação dessa via, chegada Conf para nível de voo 050. Identificado, 050, 63 do nono, negativo, intercepte a chegada Conf em Alagoinhas, desça para nível de voo 050 via. Vai Sierra, está pronto para iniciar a Alfa Tango, Oscar Golf Sierra. Curva final 757 American Airlines, após a passagem do tráfego autorizado. Alinhar e manter. Golf Sierra. Meia milha, meia dúzia de milhas, como mantendo 500 pés, próxima rótula do Abacaxi, Robson 44. Certo, que o Serra Leão. Apoio meu Serra Golf Oscar, tráfego à direita, mantendo vertical da rótula do Abacaxi 500 pés, Robson 44. Ciente do tráfego, repassará visual, o Serra Golf Oscar. Papa Mike Victor Alpha, tráfego mantendo o corredor Axé Visual no meu pés, Charlie 150. Papa Romeu Sierra Golf Oscar, confirma no meu pés? Afirmo, no meu pés no corredor Axé, o do Sierra Golf Oscar. Gente. Tango Oscar Golf Sierra, decolagem 2 horas, pistão no 0, vento no 4 0 graus, 089, ajuste no 0, no 7. Estabilizado ILS X-Ray da 110, Papa Romeu Kilo Sierra Lima. Papa Romeu Kilo Sierra Lima, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Torre Salvador 1895, Kilo Sierra Lima. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, estabilizada. Gente, Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, intenção de pouso é no 0 ou no 7? Vou no 7. Gente, chame para o cancelamento e prosseguir visual pela direita no 7. Gente, chamará, Kilo Sierra Lima. Uno, dois, oito, decimal, 3, 5. 25, 1, 2, 8, 3, 5, azul, 4, 2, 9, obrigado. Controle de comandante, Papa Romeu, Serra Golf Oscar, está no farol da barra. Confirma intenções, Papa Romeu, Serra Golf Oscar. Circuito CGL em Vera Cruz e chamará para o regresso. Tente, Papa Romeu, Serra Golf Oscar. Reporte através de Vera Cruz. Reportará no através de Vera Cruz, Serra Gonçalves. Livrão rota da Abacaxi, sobrevoou plataforma segura do Mike Vitor Alfa. Tente, Mike Vitor Alfa, reporte vertical do local de sobrevoo. Controle, o Papatã gosta do Serra. Notificado ao 50. Autorizado curvar à esquerda para um circuito pela direita, pista no 7, chame no final, baixar para lá. Ok, autorizado curvar pela esquerda, baixo pela direita, chamar no final, baixar para lá, que ele serve. Plataforma, vai prosseguir para novo sobrevoo 7 de abril, Mike Vitor Alfa. Gente, é Porsche 24, sobrevoo, Mike Vitor Alfa. Porsche Alfa. Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, frequência livre para coordenação. Frequência livre, camarada Red. Papa Tango Oscar, Golf Oscar, confirma o estimado de pouso. Mike Brasilian, que avista o King Air, curso final no 7? Afirmativo. Toda passagem do King, aliás, manter, Mike Brasilian. Vamos no 428. Boa noite, senhor. É, passando aí pro Golfo Kilo, Oscar Serra. O Papa Tango Oscar Golfo Kilo, confirma o ponto de modificação de regras? 60 milhas afastado do destino, Oscar, 6 quilos. Qual foi a aeronave que chamou o controle? O Golfo Serra, eu tava fazendo só uma ponte aí para o Golfo Kilo. Fecha. Quilo C Lima no solo 54, direita, a Airstar, táxi autorizado. Estacionar a frequência livre. Valeu, Finas, abraço. Valeu, abraço. Tango Mike Brasilian, que vento 130 graus, 089, ajuste no 07, decolagem autorizado. Channel 6310, tráfego posição 10 horas, 21 milhas, rumo noroeste. Charlie 208, passa 3. Mantém 3 mil pés até 2,5 milhas em Salvador. Afirmo. Tráfego 10 horas, 1,9 milhas, rumo noroeste, mantendo 3 mil pés até 2,5 milhas em Salvador, saída Momo, Charlie 208. Essa via chegada Bonf para 2.000 pés, o ajuste do altímetro no 0 no 7. Autorizado o sinal do procedimento LS X-Ray, reposto estabilizado. Sete de abril, última forma foi o sobrevoo. Vai seguir com o proa da Inremar sem interferir. A intenção é pouso no seu aeródromo, Mike Vitor Alfa. Sente. Reporte no través da Enrimar, o Mike Vitor Alfa, visual com campo. Já visual com campo, Mike Vitor Alfa, reportará Enrimar. Saiu o Mike Brasilianque, decola 5.000, chega o controle agora, frequência 120, deixa uma 8. 208, Mike Brasilianque. Colado, dá o nosso certo, perfil para Conde. Papatango Mike Brasilianque, suba a via saída Conde, para nível de voo 190. Contratada na decolagem. Yank. Lima 311, desça via chegada Bons para 2.000 pés. Já iniciou a descida, mantenha 4.000. Xanema 1, poxa, Xanema 311, mantenha 4.000 pés. 4.000 pés, eu manteria, Lima 311. Primeiras em Rima, visual com 7, Mike Litoral. Gente, o Papatango Oscar Golf Uniforme, pista 1-0, autorizado na linha de decolagem, vento no 40 graus, 1-0. Pode estar em decolagem 1-0. Talvez nem rimar, aguardando transferência, Mike Litoral. Papá Mike Vitor Alfa, chame Torre Salvador em 198 decimal 95. 1-8-9-5, Mike Vitor Alfa. Salvador, papá Mike Vitor Alfa, através de Enrimar, para pouso na cabeceira na 7. Tio Mike Vitor Alfa, tráfego avistado, aproximação e pouso autorizado, pista no 7, vento no 40 graus, 109, altímetro 1017, no 017. 017, autorizado, alinhada e... Pouso na 17, Mike Vitral. Pouso, qual pátio? Vai prosseguir pro pátio 5, Mike Vitral. Aquilo prossiga. 179, ponto de espera pronto. Pista 3179. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3179. 45, alterna 126, decimal 85, serviço radar encerrado. A 70 milhas noroeste de Salvador. Xanã 6311, desça para 2.000 pés, oeste do altímetro 1017, autorizado final do procedimento LSX-ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6311. Papatango Oscar Golf Sierra, autorizado subida para 1100. É só uma centena, Golf Sierra. Bom dia, do Papatango Oscar Golf Uniforme, devolvendo a sua escuta. Papatango Oscar Golf Uniforme, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível de voo 1-0-0. Suba via Arbor 1 para 1-0-0. É, só confirmando o Ibera da recepção, de altitude? Via, saída Arbor 1. Autorizado então, reporte para o TAC. Papel meu Mike Vitor Alfa no solo 01, estacionar a parte 5 frequente livre. Meu Romeu Lima, ataque autorizado, chama para ingresso pista 17, está no parte 4, né? Parte da barra, ataque autorizado. Então 3179, mantém ainda o ponto de espera. Temos um Airbus da Avianca aí, final de 7 milhas. E o cara vai decolar pista 1-0 e vai manter na proa na decolagem, ok? Tá, gente, mantém até 379. Xenema 311, tráfico ainda não avistado, tem um capa-vida? Ainda não, uma milha de distância. Gente, é só uma formação próxima externa, corte visual baixar travado, na vertical sem chuva, pista seca, vento no 70 graus, uma dúzia nossa. Reporte visual, aguardando autorização para o pouso, hein? Sim, agora visual, 63. Estrafo avistado, vento 170 graus, 129, ajuste no 08, pista no 0, seca, sem chuva, pouso autorizado. Sim, pouso, 3179, Airbus da Avianca já passou a quinta milha, com pouso autorizado, após a passagem, autorizado aliás, mantém a pista no 0. Papá Romeu Lima, reporte aí, pronto para iniciar a corrida. Papá Romeu Lima, atualizado corrida, reporte para regresso. 3179, confirmando, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter no 0-3179. Salvador, bom dia, gol 960, formação Lima, faça 230 para 150. Gol 960, acione identificação, dessa via chegada do MED 1 para nível de voo 050. 050, autoriza para o ADTAP. Autorizado para o ADTAP, gol 960. Autorizado ADTAP, 960, descendo 050, obrigado. Uno 79, vento 170 graus, 170 graus, 109, ajuste altímetro no 0, no 8, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 1018, 3, 1, 7, 9. Papá, triplo Romeu Lima, autorizado o táxi até abaixo, chame pista livre. Bom dia, Xanema 312, quanto espera da parte? Xanema 6312, após o 320 TAN, autorizado alinhar e manter. Alinha e manter após o TAN, PA 312. Papá Tango Oscar, Golfo Serra, confirma o estimado de pouso. Estimado pouso ao, para 1330, senhor. Tango Mike Bravo Yankee, autorizado direto Bendo. Confirme para Mike Bravo Yankee? Confirma, autorizado direto Bendo, Mike Bravo Yankee. Direto Bendo, sempre, Mike Bravo Yankee. Direto Bendo, Delta Eco, November, Delta Oscar, Mike Bravo Yankee. Direto Bendo, Mike Bravo Yankee, sempre. Salvador, TAM 3179, passa 1800 para o 340 São Vuno. TAM 3179, contato radar na decolagem, suba via saída São Vuno, transição Motiva para nível de voo 340. 340, TAM 3179. Gol 2171, aciona a identificação, dessa via chegada a Bonfim para nível de voo 060. Gol 3-1-2, decolado aos 1-0, controle agora a frequência 1-2-0 desse momento. 3-0-8, bom dia. Yes. Xanema 3-1-2, contato radar na decolagem, suba via, saída Pucca, transição ao forma uniforme para nível de voo 3-5-0. Para o perfil da Pucca, exceção 350, Xanema 3-1-2. Tango Oscar, Golfo Uniforme, autorizado direto Alefa. Na presença direto Alefa, confirme. Mantenha a proa de árvore após direto destino. Confirme o estimado de pouso, Papa Tango Oscar, Golfo Uniforme. 1245, estimado de pouso. Mantenha a proa de árvore após árvore, voa direto destino. Golfo Uniforme, aguardando a possibilidade de ascensão. Mete mantém a 3 mil pés e aguarde a possibilidade de ascensão. Confirmou o estimado de pouso? 1245. 160, tráfego 12 horas, rumo oeste. 15 milhas rumo oeste, Charlie 208, mantendo 3 mil pés, aguardando para ascensão para uma centena. Sente o 160. Para o 6312. Via, Oxane 6312. Formação de tráfego, posição de 10 horas, 30 milhas, passando o nível 180 para 190, André 121. Tráfego agora passando 9 horas, Boeing da Gol, 737-800, passando o 070 para os 5 mil pés, submantenha o nível de voo 040. No 79, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alternando no 28, decimal 35. 251-2835, tá 3179. Valeu, procedimento, voo 1960. Voo 1960, autorizado, descida para 2010, final do procedimento da SXUI, reporte estabilizado. Valeu, reporte estabilizado, voo 1960. Mike Bravia, aqui nivelado 190. Papa Tango, Oscar, Golfo Uniforme, submantendo uma centena. Trole, bom dia, Rono 230, Centro Leão. Rono 230, aciona a identificação dessa via chegada a Bomé de Uno para nível de voo 070. 10 dia, por centena, Bomé de Uno, Rono 230. Papa Tango, Mike Bravia, aqui. Serviço radar encerrado, 5 milhas, nordeste de Salvador, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 30. 120, decimal 30, Mike, para Bianchi. Salvador, voo 2171, desviou à esquerda, sua 200. Tente voo 2171, confirma por quantas milhas? 10 milhas, 10 milhas. Após condições de direto pelo? Afirma, após o adivinheiro do 2171. Patango Oscar Golfo Sierra, serviço radar encerrado, 5,6 milhas norte de Salvador, chame o centro Recife para serviço de informação e alerta. Frequência no 25 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. Xanamia 3-1-2, chama-se Teatro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. Centro 125.85, 126.85, bom dia, minha 3-1-2. O 2171, desça para nível de voo 050. 050, 2171. O 230, desça para nível de voo 060. Via chegada boa em Pomédio. Ok, 7060, voo no voo, 230, Pomédio. Uno 230, tráfego 10 horas, 1,6 milhas, rumo sudoeste, passando 040 para uma centena, Charlie 208. Gente, voo 1230. Uno 160. Uno 160, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 295, obrigado, até já. Voo 2171, dessa via para 2010, altitude altímetro 0017, prezado final do procedimento ele é sexo e reposto estabilizado. Voo 2171, dessa via para 2010, autorizado de ADS-7. Setor, na vertical sem chuva, pista seca, ok? Gente, obrigado. Tango Oscar, Golfo Uniforme, confirme o ponto de modificação de regras. Cancelado, regra de voo IFR aos 22, submanter a nível de voo 085 em condições de regra de voo visual. Uno 230, essa via chegada com média 1 para 2010, ajustado altímetro no 097, autorizado procedimento elétrico X-ray, reposto estabilizado. Essa via para 2010, autorizado X-ray da 10, reposto estabilizado, igual nos 230. Nossa, altímetro 107, pouso autorizado, pista no gato. Ei, tá baixado, travado, livre pouso, voo no 90. 21 estabilizado, IMS. Voo 21 no chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 21, sou em Salvador, 1895. Decimal 9. Eco 219, obrigado, não lembro. Oi, Salvador, bom dia, gol 21, 71. Gol 21, 71, 7 para o tráfego. Caso receba chuva apenas no setor, próximo externo conseguirá contato visual com o campo. Reporte visual checado, baixar para lá. 21, 71, reportará.